aconteceu. Johnny andava meio quieto demais, só que quase ninguém percebeu. Estava com um sorriso estranho quando uma cor super pega no fim de semana. Não vai ser no casebre, nem no lago do norte, nem na UNB. As máquinas prontas, o ronco de um motor, a cidade inteira se movimentou. Eu vou pra curva do diabo, Sobradinho e você. E os motores saíram ligados a mim pra estrada da morte, o maior pega que existiu. Só deu pra ouvir, foi aquela explosão e os pedaços. Pra você. Foi tudo por causa de um corpo.